O Clube de Leitores 77 discute a obra do poeta cuiabano Manuel de Barros com a participação da professora doutora Maria Ângela de Araújo Rezende, da Universidade Federal de São João del Rei. Participe! O encontro será realizado no dia 3 de dezembro, às 20 horas, na Bituca Universidade de Música Popular, do Grupo Ponto de Partida. A entrada é franca. Realização Coletivo 77 e Fora do Eixo Letras.